O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Fala, moçada, tudo tranquilo, tudo firmeza? Estamos chegando sexta-feira! Mais uma sexta-feira maravilhosa em nossas vidas, muito prazer, eu sou o El Lima e a partir de agora começa o programa de maior audiência do seu rádio. É claro, Conexão Sertaneja está entrando no ar aqui pela sua rádio preferida e você interagindo comigo, mandando ver na programação, claro, no Facebook aí do Conexão. Vai lá, facebook.com/conexão no rádio. Você vai interagir com a gente através do e-mail também. Pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com. Manda ver na programação que a gente vai tocando muita música bacana. Eu sou o El Lima e esse é o Conexão Sertaneja, começando muito bem nesta sexta-feira, finalzão de semana. E pra começar tem Pedro Paulo e Matheus Aô Boteco aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Na pegada da adrenalina que é Cuiabano Lima, levanta a mão pro céu e agradece a Deus, porque tem na balada Pedro, Paulo e Matheus. Isso aqui é festa, rapaz. Alô, Goiânia, tô chegando, me espera aí. Hoje é dia de balada, a gente vai curtir. Tá todo mundo avisado, o bicho vai pegar. Camarote reservado, é tudo open bar. Tô pagando, quero ver quem tá feliz, aê. Essa noite vou zoar, vamos cantar, galera. Joga a mão pra cima e canta. Aô, boteco, hoje é nós que manda aqui. Balada sertaneja, quem entra não quer sair. Aô, boteco, hoje tem, vai desandar. Avisa pra galera, não tem hora pra acabar. Aô, boteco, hoje é nós que manda aqui. Balada sertaneja, quem entra não quer sair. Aô, boteco, hoje tem, vai desandar. Cuiabano e Matriz, aí quem vai cantar? Levanta a mão pro céu e agradece a Deus de novo. Também tem na balada Israel e Rodolfo. Alô, Brasília, eu tô chegando, me espera aí. Hoje é dia de balada, a gente vai curtir. Tá todo mundo avisado, o bicho vai pegar. Camarote reservado, é tudo open bar. Tô pagando, quero ver quem tá feliz, aê. Essa noite vou doar, vamos cantar, galera. Simbora, simbora. Aô, boteco, hoje é nós que manda aqui. Balada sertaneja, quem entra não quer sair. Aô, boteco, hoje o trem vai desandar. Avisa pra galera, não tem hora pra acabar. Aô, boteco, hoje é nós que manda aqui. Balada sertaneja, quem entra não quer sair. Aô, boteco, hoje o trem vai desandar. Avisa pra galera, não tem hora pra acabar. Alô, Brasília, eu tô chegando, me espera aí. Hoje é dia de balada e a gente vai curtir. Alô, Goiânia, tô chegando, o bicho vai pegar. Camarote reservado, é tudo open bar. Cuiabano Lima! Levanta a mão pro céu, pra Pedro, Paulo e Matheus eu tiro meu chapéu. E arrepia, meu povo, também nessa balada tem Israel e Rodolfo. Vamos junto, Pedro, Paulo e Matheus. Aí sim! Conexão Sertaneja, as Mina Pira. Deixe que eu amanhã cuide tua manhã, que hoje eu só quero cuidar de você. Colar o seu corpo no meu, achar o que já se perdeu, mostrar pra você que valeu. Feche os olhos e deixe que o amanhã cuide do amanhã, que hoje eu só quero mimar você. Lembrar o que a gente viveu, das cartas que já escreveu, de tudo que me prometeu. Quero andar de mãos dadas na praia, na chuva te abraçar, correr a seu encontro, um conto de fadas pra te conquistar. Te levar pro cinema um barzinho, ser o cara que você sonhou. Eu quero um momento, um dia perfeito pro meu amor. Quero andar de mãos dadas na praia, na chuva te abraçar, correr a seu encontro, um conto de fadas pra te hoje eu só quero cuidar de você. Colar o seu corpo no meu, achar o que já se perdeu, mostrar pra você que valeu. Feche os olhos e deixe que o amanhã cuide do amanhã. E hoje eu só quero mimar você, lembrar o que a gente viveu, das cartas que já me escreveu, de tudo que me prometeu. Quero andar de mãos dadas na praia, na chuva te abraçar, correr a seu encontro, um conto de fadas pra te conquistar. Te levar pro cinema um passinho, ser o cara que você sonhou. Eu quero um momento, um dia perfeito pro meu amor. Quero andar de mãos dadas na praia, na chuva te abraçar, correr a seu encontro, um conto de fadas pra te conquistar. Te levar pro cinema um passinho, ser o cara que você sonhou. Eu quero um momento, um dia perfeito pro meu amor. Esse é o som do Marcos e Belucci. Amanhã no Conexão Sertaneja rolou por aqui também Pedro Paulo e Matheus. A O Boteco, só música boa pra você que tá curtindo aí no carro, no trabalho. Muito obrigado pela audiência, esse é o Conexão Sertaneja e eu sou o El Lima. Vou levando muita música bacana aqui pela sua rádio preferida, tá bom? E você, é claro, mandando ver na programação através do Face, facebook.com/conexãonorádio. Muito prazer, eu sou o El Lima e vamos levando muita música sertaneja. Abrindo mais uma sequência, tem Jean e Júlio. Dessa vez não apagou. Vamos que vamos, esse é o Conexão Sertaneja. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Você me falou que tudo iria se encaixar, que o tempo é mestre e põe as coisas no lugar, que o vento sopra sempre a nosso favor, que a gente cresce quando perde um grande amor. Mas são bobagens, palavras ditas da boca pra fora. Não há quem não sofra e não chore quando um amor vai embora. Se o tempo apaga, dessa vez não apagou. Se o vento sopra, até hoje não soprou nem pra trazer você. Se tudo se encaixa, nada que se encaixou. Tudo é triste e sem graça sem o seu amor. Não deu pra te esquecer. Volta e me ajuda a viver. É com muito prazer que a gente recebe nossos dois grandes amigos, Guilherme e Santiago. Aê, bom pra nós, rapaz. Feliz de estar aqui junto com você, viu? Você me falou que tudo iria se encaixar. Que o tempo é mestre e põe as coisas no lugar. Que o vento sopra sempre a nosso favor. Que a gente cresce quando perde um grande amor. Mas são bobagens, palavras ditas da boca pra fora. Não há quem não sofra, não chore quando um amor vai embora. Se o tempo apaga, dessa vez não apagou. Se o vento sopra, até hoje não soprou nem pra trazer você. Se tudo se encaixa, nada disso encaixou. Tudo é triste e sem graça sem o seu amor. Não deu pra te esquecer. Volta e me ajuda a viver. Se o tempo apaga, dessa vez não apagou. Se o vento sopra, até hoje não soprou nem pra trazer você. Se tudo se encaixa, nada disso encaixou. Tudo é triste e sem graça sem o seu amor.

coisas que acontecem meio sem querer. Pega a gente desprevenido sem saber porquê. A ansiedade faz um medo não deixar o coração se revelar. O medo de sofrer me pede pra esperar. Só que o desejo põe pressão, diz que não dá. Que não existe hora certa pra cuidar dos assuntos do coração. Não dá mais pra fugir, eu tô querendo mais. Você chegou com seu jeitinho e eu curti demais. Me dá um beijo e acaba logo de uma vez com essa indecisão. E acaba de uma vez com essa indecisão. E acaba de uma vez com essa indecisão. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o Henrique Juliano, curti demais aqui na programação do Conexão Sertaneja. Rolou por aqui, eu por aqui, rolou eu, o El Lima. Rolou Agora Chora, a primeira dessa sequência foi Jean e Júlio, dessa vez não apagou. E a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais. Fica ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta no programa de maior audiência do seu rádio, Conexão Sertaneja, galera. Nesta sexta-feira, finalzão de semana aí, galera. Galera que gosta de tomar uma gelada, vamos tomar com responsabilidade final de semana aí, hein? Eita nós, responsabilidade. E se for dirigir, não pode beber, ok? Conexão Sertaneja. Sofro por amor e não escondo. Não é vergonha sofrer por amar demais. Eu não sei lidar com o abandono. Ontem ela me deixou, nem olhou pra trás. E quem tanto ama nos despreza e vai embora. A gente chora, chora, chora. Vê que os seus planos não passavam de ilusão. O tempo transformou um grande amor em solidão. Inventou esse troço de relação a dois. Não sabe da dor que ficou depois que eu me acostumei com os carinhos seus. Sonhos e planos largados, jogados ao chão, juntos aos destroços do meu coração, de um peito rasgado por seu adeus. João Carreira e Capataz, quem inventou esse troço de relação? Não sei, Otávio Augusto e Gabriel, mas de certo não tinha coração. Se quem a gente ama nos despreza e vai embora, a gente chora, chora, chora. Vê que os seus planos não passavam de ilusão. O tempo transformou um grande amor em solidão. Quem inventou esse troço de relação a dois? Não sabe a dor que ficou depois que eu me acostumei com os carinhos seus. Sonhos e planos rasgados, jogados ao chão, junto aos destroços do meu coração, de um peito rasgado por seu adeus. destroços do meu coração, de um peito rasgado por seu adeus. Adeus. Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Pegou o nosso amor, jogou na geladeira. Abaixo de zero ficou nossa relação. O teu jeito frio congelou meu sentimento. Avalanche de neve cobriu meu coração. Tive que sair com meus amigos pra beber a solidão. E bebi, perdi o gelo. Gelo só no copo com uísque ou na pinga com limão. Sai de ré, aqui não. Se foi o gelo do meu coração. Então chegou o sol, o verão pra me esquentar. Um amor capaz de me fazer cantar. Na na na na na na na na na na na na. Cada gole que eu beber eu vou brindar. Um novo amor chegou, chegou pra ficar. João Bosco e Vinícius, vem cantar com a gente. Alô, Zé Henrique e Gabriel, vamos que vamos. Você pegou o nosso amor, jogou na geladeira. Abaixo de zero ficou nossa relação. O teu jeito frio congelou meu sentimento. Avalanche de neve cobriu meu coração. Tive que sair com meus amigos pra beber a solidão. E bebi, perdi o gelo. Gelo só num copo com uísque ou na pinga com limão. Sai de ré, aqui não. Se foi o gelo do meu coração. Então chegou o sol, o verão pra me esquentar. Um amor capaz de me fazer cantar. Na na na na na na na na na na na na. Cada gole que eu beber eu vou brindar. Um novo amor chegou, chegou pra ficar. Na na na na na na na na na na na. Cada gole que eu beber eu vou brindar. Um novo amor chegou e chegou pra ficar. Um novo amor chegou e chegou pra ficar. Valeu, Zé Henrique e Gabriel! Esse é o som de Zé Henrique e Gabriel, chegou o sol aqui no Conexão Sertaneja, ao vivo pela sua rádio preferida. Falou por aqui também Otávio Augusto e Gabriel, Troço de Relação. Só música boa pra você que tá curtindo nessa sexta-feira maravilhosa. E abrindo mais uma sequência, tem Carlos e Jader, Eu Vou Pegar Você, aqui no Conexão Sertaneja. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer Sua mulher é linda, você tá de parabéns. Mas quando você sai, eu pego ela também. Gosta de aventura, vamos fazer uma viagem. A santinha do palco adora uma sacanagem. Ela gosta de chantilly, sorvetinho de limão, cereja, um bom vinho, pouco papo e muita ação, salaminho, tudo mais.

voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Fala moçada, estou de volta no programa de maior audiência do seu rádio, Conexão Sertaneja, claro, eu sou o El Lima, vou levando muita música sertaneja no seu rádio e vamos que vamos, é claro, mandando aquele alô, aproveitando, também quero mandar um beijo pra Bianca, que deixou o recado lá no Facebook, valeu, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Agora tem mais músicas, tem ele, Léo Magalhães, Onde Anda Meu Amor, aqui no Conexão Sertaneja. Peça sua música pelo e-mail, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Onde anda meu amor? Diga por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou, está sozinha agora chora. A saudade é solidão. As horas quase não passam. Vou vivendo por viver, tão longe de você. As lembranças me maltratam. Sertaneja, absolutamente o melhor. Você quer um cara direito, que seja bonzinho e tal, que beba só um pouquinho, que seja fiel. Você quer um cara legal, que faça o que você quer, um anjinho que caiu do céu. Esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não. Eu vou pra balada, eu beijo na boca pra me amarrar no seu fronto.

pela razão. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Hoje é dia de farra, eu vou cair na zoeira. Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar. Pego meu carro, pago um posto e já abro uma gelada. Se tiver mulher solteira, arrasto tudo lá pra casa. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cê não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. E pra ferver a Casa Amarela, eu convido mais dois amigos. Chega pra cá, Fred e Gustavo. Mulheres e Mariano, a gente tá chegando. Simbora, Mariano! Hoje é dia de farra, eu vou cair na zoeira. Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar. Pego meu carro, paro no posto e já abro uma gelada. Se tiver mulher solteira, arrasto tudo lá pra casa. Simbora, vai, vai! Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Tô com saudade do seu dom de me fazer sorrir. E daquele teu sorriso que me acalma. Sinto falta do seu cheiro antes de dormir. E do seu jeito carinhoso de me acordar. Tô com saudade de você em todas as manhãs. Sem você o meu dia é tão sem graça. É no seu coração que o meu amor se esconde. Por isso eu digo que estou perto, mesmo estando longe. Tô pertinho de você, feche os olhos e vai ver. Olha pro seu coração, tô te amando de um jeito que jamais amei ninguém. Não sabe o quanto eu te quero bem. Basta só imaginar que tô indo te abraçar. Basta só você querer que eu vou te proteger. E nos meus sonhos vou te ver. Pois mesmo longe eu estou perto de você. Você em todas as manhãs. Sem você o meu dia é tão sem graça. É no seu coração que meu amor se esconde. Por isso eu digo que estou perto, mesmo estando longe. Estando longe. Tô pertinho de você, fecha os olhos e vai ver. Olha pro seu coração, tô te amando de um jeito que jamais amei. meus sonhos eu vou te ver, pois mesmo longe eu estou perto de você. Bom, pertinho de você. Fecha os olhos e vai ver. Olha pro seu coração. Tô te amando de um jeito que jamais amei ninguém. Não sabe o quanto eu te quero bem. Basta só imaginar. Eu tô indo te abraçar. Basta só você querer. E que eu vou te proteger. Nos meus sonhos eu vou te ver. Eu estou perto de você. Estou perto de você. Eu estou perto de você. De você. Estou perto de você. Mas mesmo longe eu estou perto de. Estou perto de vocês. Você. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Mesmo longe aqui no Conexão Sertaneja, rolou por aqui também o som bacana com Munhoz e Mariano, Casa Amarela. E a primeira da sequência foi Eduardo Costa, Começar de Novo. Só música boa pra você que tá curtindo a programação aqui na sua rádio preferida. Esse é o Conexão Sertaneja. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais músicas aqui no Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no Conexão Sertaneja pela sua rádio preferida e abrindo mais uma sequência tem Almir Pessoa. Não rola mais, vamos que vamos, esse é o Conexão Sertaneja. Peça sua música pelo e-mail pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Eu te quis demais, por você me apaixonei. O amor me pegou, eu me entreguei. Você nem ligou, me deixou, sofri, chorei. Arrependida você me quer, já amo outra mulher. Não te quero mais, não rola, você pisou na bola. Eu não tenho culpa se você já tentou me esquecer. Não conseguiu e quer voltar. Não tenho culpa se meu coração já está vivendo outra paixão. E com você não quer ficar. Quando te dei o meu amor, você não quis e nem ligou. E só me fez sofrer. Agora eu já te esqueci, depois de tudo que sofri. Você quer que eu volte pra você? Não, não rola mais, não rola mais. Eu já não te quero mais, pode cair fora. Não rola, não, não rola mais, não rola mais. Você me magoou, você pisou. Você já tentou me esquecer, não conseguiu e quer voltar. Não tenho culpa se meu coração já está vivendo outra paixão. E com você não quer ficar. Quando eu te dei o meu amor, você não quis e nem ligou. E só me fez sofrer. Agora eu já te esqueci, depois de tudo que sofri. Você quer que eu volte pra você? Não, não rola mais, não rola mais. Eu já não te quero mais, pode cair fora. Não rola, não, não rola mais, não rola mais. Você me magoou, você pisou. Quero mais, pode ficar.

estar. Que assim tá bom demais, de tarde ela atende, a buzina ela sai. Assim tá bom demais, eu encaro, ela olha, eu entio, ela vai. Assim tá bom demais, eu atraso, relógio, a gente fica mais. Assim tá bom demais, sempre que eu peço bis, diz que já faz. A danada é demais. Pra esfriar a cabeça, tem, tem, se quiser tenho também. Diz que tem, tem, tem, é gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem, se quiser. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto. Tem, tem, tem, tem, tem, tem. Diz que tem, tem, tem, é gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto. Tem, tem, tem. Pra esfriar a cabeça, diz que tem aos preto. Tem, tem, se quiser tem também. Diz que tem, tem, tem, é gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem, se quiser. Ah, você gosta. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Conrado Alexandro, rapaz, aqui no Conexão Sertaneja, Júlio Ferraz. O som Enigmas, a primeira desta sequência foi Zé Ricardo e Thiago, O Que Eu Fiz Ontem, na programação do Conexão, intervalo comercial Rapidex. Daqui a pouco a gente volta com muito mais músicas aqui no Conexão Sertaneja, fica ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. O almoço é propósito para viajar no tempo com o Canal 2. De segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, pegamos na máquina do tempo da Target Radios e viajamos com Times, revisitando os grandes sucessos das décadas de 1960 até 1990. Viaje connosco no Canal 2. Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13. E aos domingos, com uma edição especial de 2 horas, entre as 9 e as 11 da manhã, para que inicie bem o último dia da semana. Olá a todos! Eu sou Francisco e vengo desde México invitándote a que me escuches en este tu programa Reventón Musical, un espacio de música variada hecho para ti. Todos los domingos a las 8 de la mañana, hora de México, y a las 14 horas, tiempo de Portugal. Los espero en la señal de Canal 2, solo aquí, en Antena Web. Reventón Musical, aos domingos, às 2 da tarde, com Francisco, no Canal 2 da Antena Web. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Aos domingos, no Canal 2, vai ser a Real Pura da Loucura. Não perca, das 17 às 20, Jukebox, um espaço apresentado por Vitor Ferreira, que lhe trará, entre várias rubricas, grandes, grandes músicas. Sucessos que continuam a fazer sucesso, quanto mais não seja na nossa memória. Fica o convite. Aos domingos, junte-se a nós das 17 às 20 com Vitor Ferreira e a sua Jukebox. Aqui no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta no programa de maior audiência do rádio. Esse é o Conexão Sertaneja, meu amigo. Eu sou o El Lima. Vou levando muita música bacana, muito som legal pra você aqui no Conexão. E abrindo mais uma sequência, tem eles, Fernando e Sorocaba, Livre, aqui no Conexão Sertaneja. facebook.com/conexão no rádio. Puxa, faz o que quiser de mim.

acho que ainda sinto seus carinhos e sua respiração sobre meu peito. Ai, que saudade que dá, minha linda. Vou procurando, mas cadê você? Será que eu não vou mais te ter? E cada dia que se vai aumenta o meu desejo. Só penso em você. Eu quero sentir sua boca em mim, poder te abraçar novamente sem fim. Tá mais que na cara que eu te preciso pra poder viver. Você foi embora com meu coração, deixou no lugar essa dor que devora. E só de saber que vou ter outra noite, triste noite, solidão me apavora. Não posso acreditar que foi engano, fizemos tantos planos. Se eu fui culpado, me perdoa. Sei que meu sentimento não trará você pra mim outra vez. Só de pensar eu me arrependo. Amor, eu não aguento. De alma me entreguei e a minha vida eu sei. E cada dia que se vai aumenta o meu desejo. Só penso em você. Eu quero sentir sua boca em mim, poder te abraçar novamente sem fim. Tá mais que na cara que eu te preciso pra sobreviver. Você foi embora com meu coração, deixou no lugar essa dor que devora. E só de saber que vou ter outra noite, triste noite, solidão me apavora. Deus, como eu te amo. Novamente sem fim, tá mais que na cara que eu te preciso pra sobreviver. Você foi embora com meu coração, deixou no lugar essa dor que devora. E só de saber que vou ter outra noite, triste noite, solidão me apavora. facebook.com/conexão no rádio. Vixe, perfeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Ha! Foi daquele jeito. Tava de blusinha amarela, jeito safadinho, que é bem a cara dela. Eu cheguei chavecando, papo de gavião. Pede seu telefone, mas não me deu atenção. E ainda pedi pra amiga dela me falar que tava namorando, pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, parti pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na do meninão. Você não quis, vixe, perfeito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, vixe, perfeito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Vixe. Fernando e Sorocaba. Eu vou descontar tudo na amiga dela, viu? Lucas, você é sertanejodiário.com, o maior site sertanejo do Brasil. Aô, Tete! Tava de blusinha amarela, jeito safadinho, que é bem a cara dela. Eu cheguei chavecando, papo de gavião. Pedi seu telefone, mas não me deu atenção. E ainda pediu pra amiga dela me falar que tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, parti pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na do meninão. Você não quis, bicho perfeito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, bicho perfeito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito, hein? Você não quis, vixe. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. E foi daquele jeito. Vixe, perfeito. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Lucas Hugo, foi daquele jeito. Rolou por aqui também Edson Hudson, Só Penso em Você. E a primeira dessa sequência foi Debi Fica Louca com Tia Garoto. Essa música boa pra você. A gente vai pro intervalo. Depois do intervalo a gente vem com o último bloco desta sexta-feira do Conexão Sertaneja. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta com o último bloco do Conexão Sertaneja aqui na programação da sua rádio preferida. Muita música bacana, muito som legal. E vamos que vamos, que pra começar tem Vitor e Matheus, Toc Toc, aqui no Conexão. Fica ligado, tem muita música bacana. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Azul, bermudão, óculos escuro, praia de Copacabana, tô bonito e não tô duro. Gelo de água de coco, escantigo pra caramba. Debaixo do guarda-sol tem sertanejo e tem samba. Tem sertanejo e tem samba. Já cansei, já falei de curtir a de verdade. Se vivia me cobrando, eu quero minha liberdade. Vida boa, beira-mar, só marquinha de biquíni. Já vou botar pra moer, dá um close na vitrine. Dá um close na vitrine. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Eu pego o celular na mão e é pra ver quem tá ligando. Toc, toc, toc, toc, é claro que é você. Tô na praia, tô de boa e nunca mais vou te atender. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Me liga desconhecido, mas eu sei quem tá ligando. Toc, toc, toc, toc, é claro que é você. Tô na praia, tô de boa e nunca mais vou te atender. Já cansei, já falei de curtir a de verdade. Se vivia me cobrando, quero minha liberdade. Vida boa, beira-mar, só marquinha de biquíni. Já vou botar pra moer, dá um close na vitrine. Dá um close na vitrine. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Eu pego o celular na mão e é pra ver quem tá ligando. Toc, toc, toc, toc, é claro. É você, tô na praia, tô de boa e nunca mais vou te atender. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Me liga desconhecido, mas eu sei quem tá ligando. Toc, toc, toc, toc, é claro que é você. Tô na praia, tô de boa, nunca mais vou te atender.